Gona 995, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a Banff, desça para 4 mil pés, que na Gauna 091. Alto, bom dia, San 3, vem para o centro, com a informação Fox. Então, 357, bom dia, SN identificação, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha o nível 060, reduza para 250 nós, QNH 1901. A velocidade mantemos 240 já, 10 no cacete da Fox, iniciando a chegada a Bonf, San 357 para 060. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, acione identificação, autorizado chegada na área, voa e TAP da presente, desça para o nível 050, QNH 1901. Presente para o AG ITAP, descendo até o nível 050, confirmando ajuste 1013. 1091. 091, obrigado. Cinco nove sete três, confirma indicada. Dono 995, após a posição pelo, desça para 2 mil pés, QNH 1901, reporta estabilizado em LS XR da pista no zero. Rio 5973, desça para 3 mil pés, está livre da restrição de altitude na posição ITAP, QNH 1901. É o número 2 na aproximação, o Rio 5973. Rio Scan 3597, desça para 4000 pés, QNH 1091. 1091, 4000 pés, Scan 1804, bom dia, senhor identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, QNH 1011. E 5973, reduza para 2209. Rio 5973, apenas para informação, tráfego que precede na aproximação está a 12 horas, 8 milhas e meia. Passando Duna é um Boeing 738 da Gol, passando 2.500 pés, descida para 2.000 pés. Está com 1.50 nós e ground speed. Tan 3597, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, reduza para 2.00 nós. está limitado pelo localizador. Localizador limite, mantendo a proa 293.507. Turno 995, completa aproximação, torre 9895. 895, voo turno 995. Rio 5973, desça para 2000 para a esquina H1 no 01, reporta estabilizado em LS. Para 2000 com 1.000 reporta estabilizado em LS. 973. Tan 3597, desça para 3000 para a esquina H1 no 01, está livre da restrição de altitude na posição pelo. Normativo para 3000, descendo na proa Tan 3597. Iniciou a redução. Gente. Gol no 804, desse mantenha 4000 pés, que ele é H1 no 0 no 1. Em 4000 pés, 804. Bom dia, gol 1995, está passando externo, baixou e travou visual. 995, pouso autorizado 1 no 0, venha com uma centena com meia dúzia. Autorizado, pouso na 10, gol no 995. Rio 5973, completa aproximação, torre 9895. Bom dia. Tan 3597, reassuma navegação, voe para Duna, desça para 2000 pés, QNH1 no 01, reporta estabilizado em ILS XRI da pistana 0. Apenas para informação, tráfego na sua posição de 10 horas e 7 milhas, é um Boeing 762, e está com 1.60 nós de ground speed. Afirmativo, senhora, estamos com 211, o NK redução, voando Duna para o ILS, encontrará estabilizado, 1.0 Duna. Cinco, solo agora os 37, ao livre à direita, me escuta, Alfa Juliette, portão 3. Direita, Alfa Juliette, portão 3. Rio 5973, pouso autorizado 1.0, vento, uma centena com 7, check-in. Baixar, travado, check-in de posição 0, segurar 7. 1.60, está com o controle. Dona 705, bom dia, sem identificação, autorizado em chegada a Bonf, desça para o nível 050, QNH 10 no uso. A 3597 estabilizado. Estabilizado, ILS, desloca o campo 3597. A 3597 completa a aproximação, torre 9895. Para a torre, agora completa a aproximação, até logo, senhor. 3597, senhor. Até. Gol no 804, após a posição pelo, desça para 2000 pés, que na gauna 0 no 1, reporta estabilizado no ILS, que se rei da pista na 0. Envia chegada, informarente em ILS. 2804. Gol no 705, reautorizado, desça para 4000 pés, que na gauna 0 no 1. Oi, Salvador. Torre Salvador, Torre, bom dia, até 3597. EG5973, bem-vindo, Solos 39, Oliveira Direita, na minha escuta, Alfa Kilo 43. Escuta Alfa Kilo 43, obrigado. 3597, botando aproximação, pista livre agora, o vento 1.70.7, pouso autorizado, check-trem. Mais travado, livre pouso, até 3597. SN identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para o nível 050, QNH 10 no 1.